No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Cá estamos para 30 minutos repletos de grandes fados, grandes fadistas, acompanhados sempre de guitarras e violas e de grandes poemas trazidos por grandes poetas. Fique então connosco nestes 30 minutos e deixe-se levar por momentos totalmente portugueses. Eu sou a Joana Santos e estou consigo aqui em mais uma edição do programa Catedral do Fado no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Já sabe que se quiser pedir o seu fado, pode fazer o pedido através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então através da nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Vamos dar início à nossa seleção de fados com Os Meus Versos, na voz de Cátia Guerreiro. Logo depois, ficamos com Catarina Avelar, A Rua dos Meus Ciúmes. E terminamos esta nossa primeira seleção de fados com Lembra-te Sempre de Mim, fado trazido por Camané. São os três primeiros fados, os três primeiros fadistas que tocam nestes 30 minutos aqui na sua Catedral do Fado. Fique connosco e deixe-se levar por tudo que é tão somente e tipicamente totalmente português. Rasga-se os versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento. Que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Que volta ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sofrimento e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo as sente. Rasga-se os meus versos, pobre endoidecida. Como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Tanto verso já disse o que eu sonhei. Tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo as sente. Rasga-se os meus versos, pobre endoidecida. Como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Thank you. quer seja desta ou daquela, pois sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Na rua dos meus ciúmes mortas ao vento, e eu piso sem lamento a tua rua ao passar, ainda que me custe a vida. De um fado, a noite não tenha fim, lembra-te logo de mim, lembra-te logo de mim. Se o passado de repente, mais presente que o presente, te falar também assim, lembra-te logo de mim, lembra-te logo de mim. Se a chuva no teu telhado repetir o mesmo fado e a noite não tiver fim, lembra-te sempre de mim, lembra-te sempre. Não tem sentido quando estás longe de mim. Se o dia não tem sentido, que a noite não tenha fim, que a noite não tenha fim. Tem sentido quando estás longe de mim. Se o dia não tem sentido, que a noite não tenha fim. Se a chuva no teu telhado repetir o mesmo fado e a noite não tiver fim, lembra-te sempre de mim, lembra-te sempre de mim, lembra-te sempre de mim, lembra-te sempre de mim. Proponho continuarmos com grandes fados e grandes fadistas, agora acompanhados por Carlos do Carmo. Vamos ficar com este grande senhor do fado, que nos traz então o Amarelo da Carris. Vamos então viajar no Amarelo da Carris, este autocarro tão típico em Lisboa. Logo depois ficamos com Carlos Zell, do CD Minha Primeira Cantiga. Ficamos com Palavra à Solta. Terminamos esta nossa seleção com Gaivota, mas na voz de Cristina Branco. São assim mais três fados de três grandes fadistas para si, que está aqui connosco no canal 2 da Rádio Antena Web, a ouvir a sua Catedral do Fado. O amarelo da Carris vai dar fama à moraria, quem diria. Vai da baixo ao bairro alto, trepa a graça sem sobressalto, sem saber geografia. O amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era um choro. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Entram magalas costureiras, descem senhoras petulantes. Entre a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como antes. Quero um de 15 para a Pampulha, já é mais caro este transporte. E qualquer dia mudo a agulha, porque a vida está pela hora da morte. O amarelo da Carris tem misérias à sucapa que ele tapa. Tinha bancos de palhinha, hoje tem cabelos brancos e os bancos são de napa. No amarelo da Carris já não há pode seguir para se ouvir. Hoje o pó que o faz andar é o pó do lavar com que ele se foi cobrir. Quando um rapaz empurra um velho ou se machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. E quando a malta fica à espera, é que percebe como é. Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé. O amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era o chora. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Quando um rapaz empurra um velho, um osso machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. Entram magalas costureiras, descem senhoras petulantes. Entre a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como antes. na boca de um poeta que não morreu de amor, mas bebeu da raiz do medo e da revolta na alma de uma preta e de uma branca flor. Anda no meu país uma palavra à solta na alma de uma preta e de uma branca flor. Anda no meu país uma palavra à solta no peito de um amigo que não morreu soldado, nos barcos e nas redes, nos campos de uma herdade, na raiva do mendigo, nas palavras de um fado, escrita nas paredes e muros da cidade, na raiva do mendigo, nas palavras de um fado, escrita nas paredes e muros da cidade, no gesto da mulher que passa a minha rua, levando pela mão uma criança nua. Há todo o meu país, há um grito de esperança e uma palavra solta nas mãos de uma criança. Há todo o meu país, há um grito de esperança e uma palavra solta nas mãos de uma criança. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu se queima, que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho se que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia aves todas do céu me descem na despedida. O teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, que foste o primeiro. Que perfeito coração. Morreria no meu peito, meu amor, na tua mão, nessa mão onde perfeito. Já quero agradecer-lhe por ter ficado connosco até aqui, mas estamos mesmo no fim desta nossa primeira edição deste fim de semana. Amanhã estamos de volta ao meio-dia para mais 30 minutos repletos de alma portuguesa. Vamos terminar a nossa edição de hoje com três fados, como já é habitual. Mas antes de dizer quem vai terminar a nossa edição, relembro-lhe o nosso e-mail para onde nos pode pedir o seu fado: geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então pode também pedir através da nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Vamos terminar a nossa edição com nada mais nada menos do que Júlio Pérez, que nos traz Parece Incrível Parece. Logo depois ficamos com Mãos de Mãe, na voz de César Morgado, e terminamos com Grão de Arroz, trazido por Mariana Bobon. São assim estes os três fados e os três fadistas que ficam no fim da nossa edição de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe o resto de um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, e não lhe digo até para a semana, digo-lhe sim, até amanhã. Fique bem e um bom sábado. Até amanhã. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Saudade profunda chaga, feita de um sonho desfeito. Saudade profunda chaga, feita de um sonho desfeito. Deixa-nos marcas no peito, que nem o tempo as apaga. Deixa-nos marcas no peito, que nem o tempo as apaga. Dor que às vezes nos esmaga e nos deprime atrozmente, que a gente não vê, mas sente, como o vento que arrefece. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Se a saudade se mistura com lábios de ingratidão, se a saudade se mistura com lábios de ingratidão, mais dura se torna então a mágoa que nos tortura. Mais dura se torna então a mágoa que nos tortura. Então a gente procura sorrir, mostrar-se indiferente, embora fingidamente. Porque quando isso acontece, a gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente.

paixão lhe pôs. É tão pequeno como o pequenino.